acabando com a brincadeira em playground. Sujo universo imposto, composto nos underground. Já pedimos licença pra entrar, vieram com ideia torta. Então neguinho, desculpa, mas hoje é pé na porta. Mais do que roupa e cara de mal, tô vendo muita pouca rima pra tanto visual. Racional igual Tim Maia, universo e desencanto. Sorriso dos pretinhos do gueto, motivo do canto. Dos beatbox aos batuque de lata, que faz meu sangue pulsar. Inspiração vem de bambata, prata e ouro pros que paga de ostentação. Sem uma ideia na mente, se afogam nas contradições e na intenção. Vim alertar os que tão de toca, que o respeito é o principal fundamento de uma vida louca, né? Uns com pouca ideia, quer enganar a plateia, brinca de Zé Colmeia, stand-up e epopeia. Positivo igual Microsoft, desfragmentando os pensamentos podres que só faz low-off. Ideia reta, no bagulho, sem fazer curva. Favelado com um victo, filho de mãe viúva. Pesado igual cigano no soco, sai do sufoco, tendo que me virar com pouco. Vi os metido a intelecto, meteu um louco. Mas quem nasceu nos grafeados não sabe o que é ver reboque. A fuga é o troco, só pra você saber. Tudo que duvidaram que nós seria, nós consigo ser. Só pra você saber, interior tem voz. Um brinde aos guerreiros de fé que lutou por nós. Corremos igual keniano, não de hoje de miliano. Enquanto muitos pensaram em ir, nós tava voltando, mano. Vimos o spin enquanto os maurícios só rosa. Ficaram no chão babando igual boi com febre aftosa. Click, clack, pum, maior apologia da vida. Querer comer e ver o prato sem comida. E a molecada trampando a milhão, esperando sua vez. Na intenção de matar os mais falsos que nota de três. Agradeço aqueles que sorri por meu sorriso. E se Deus está conosco, então é tudo que eu preciso. Não cai nas lavas do inferno pra encontrar o paraíso. E não adianta contra louco com a alma no prejuízo. Peço pro Espírito Santo me livrar dessa friaca de pessoas que subiu de pé, desceram de maca. No meio do percurso empaca, não sei se tu saca. Quantos nos disse por nós, mas depois virou a casaca. Sou pé vermelho, aprendi que salva a vida é a meta. E que vivência é o alimento que necessita um poeta. Sei bem que um homem covarde só vive de indireta. E malandragem não se mede por usar boné barreto. Disputa pra ser melhor e se manter isolado. Minha luta é pra que a minha mãe não enfrente busão lotado. E não adianta querer derrubar os que subiu com fé, pois nunca vai cair o que Jesus botou de pé. Tudo que eu quero é viver minha vida sem cuidar da leia. Dividindo pão, sim, mas sem Judas na santa ceia. Semeia o bem, mas sem pensar em algo em troca, pois muitos vão te abraçar querendo te pegar na croca. Pros verdadeiros, nós tememos depois do caixão. E pros pilantras é povinho, não se sinta nesse refrão. Tempos de vitória, tão gritando que é bom, tá ostentando. E a quebrada, caralho, ficando em segundo plano. Rap cresceu, junto apareceu os críticos, que gosta de cobrar MC e não cobra os políticos. Mas só pra deixar claro, eu não passo pano ferrado, porque se tu ramelou por Deus, cê vai ser cobrado. Os vão te rogar praga, outros por ti vão orar. Tudo que desejar pra mim, eu sei que em dobra vai voltar. Uma coisa eu aprendi, cada ato uma consequência. E se eles falam na tua ausência, porque temem tua presença. Uns vão te rogar praga, outros por ti vão orar. Tudo que desejar pra mim, eu sei que em dobro vai voltar. Uma coisa eu aprendi, cada ato uma consequência. E se eles falam na tua ausência, porque temem tua presença.